atravessando os oceanos para abraçar a cada um de vocês que estão conectados com a rádio Antena Web. Eu, Mendonça, com o programa Antena Web Show. A partir de agora, 2 horas de muita música, muito sucesso, informação para vocês. Lembrando que para sua participação, você pode adicionar aí o meu MSN, mendonca@templodamor.com, ou ainda a sua participação também através do e-mail jntlmendonca57@gmail.com, ou a sua participação também pelo Skype joãonatal4, aí tudo juntinho, né? E o 4 é número. Então, a partir de agora, muita música e sucesso para você, começando aí nosso primeiro bloco: Roberto Carlos, Luz Divina, depois Mônica Sintra e Paulo Gonzo, para vocês aqui na Antena Web, ok? Uma boa programação para todos vocês, ok? Aquele abraço! Jesús, esa luz, es claro que es Jesús, esa luz. Você está ouvindo Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. O meu desassossego

minas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. Cambaleia, é dura na queda, custa cair em si. Largou família, bebeu veneno e vai morrer de rir. Vagueia, devaneia, já banhou a peça, mas pra quem sabe olhar, flor também é ferida aberta que não se vê chorar. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. Outra vez eu fui trabalhar em Belo Horizonte, o cara gentilmente me avisou: ó, seguinte, você não vem desse lado não, tem um monte de areia, você pode se machucar, vai do outro lado, que lá não tem monte de areia. E realmente do outro lado não tinha monte de areia, tinha um bueiro aberto. Gente, eu despingolei pra dentro do bueiro, eu tô lá morrendo de dor, chega um outro cara e tá assim: ó, você caiu? Eu falei: não, eu me atirei aqui dentro, sabe? É, eu tava sem nada pra fazer mesmo. Eu falei assim: eu acho que eu vou pular dentro desse buraco. Gente, esse buraco parece que foi feito pra mim, menino. O meu número. Acho que eu vou dormir aqui hoje. O que que eu vou fazer dentro de buraco, gente? Outra coisa que o cego tem muita atração. Olha, tem uns canos que são colocados no meio da calçada, em frente às garagens. E esse cano, esse danado desse cano, é exatamente da altura do saco da gente. É, mulher ri porque não tem saco, né? Gente, a bengala ajuda demais o cego no dia a dia. Só que no caso desse cano, a bengala passa e o saco fica. Não, e é até interessante, porque às vezes bate na bola da direita, às vezes bate na bola da esquerda. Dependendo da grossura do cano, bate nas duas. Ai! A gente chama esse cano carinhosamente de capa cego. É, eu acho que os prefeitos, quando mandaram colocar esse cano, eles falaram assim, não, faz o seguinte, leva um cego e tira a medida nele, põe na altura do saco dele. É a maneira que eles inventaram pra ver se o cego volta a enxergar, né? Porque com a batida, a gente vê estrela, gente. A última cacetada que eu levei, eu voltei a enxergar durante 7 segundos. Então a gente pede os prefeitos para que coloquem esse cano um palmo para cima, um palmo para baixo, que é melhor perder o umbigo ou o joelho, né? E na vida do cego é interessante, porque tem gente que acha que por eu ser cego, na minha casa também todo mundo tinha que ser cego, né? É eu, a mulher, os filhos, o papagaio, o periquito, os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, todos teriam que ser cegos. Isso se tiverem com seus carnês rigorosamente em dia. As perguntas são das mais engraçadas, as mais absurdas. O cara chega e me pergunta, ô ceguinho, você é casado? Falei, sou. Você é casado? Falei, gente, será que cego também não pode errar na vida, não? Errar é humano, não é não? Casei. Aí ele pergunta, mas a sua mulher, ela é normal? Eu falei, não, ela tem antena, rodinha, entrada pra CD. E já vem preparada pra cachorro quente. Mulher moderna minha, né? O apelido dela é Towner. E o cara não desiste não, né? Ele tá, você é quem você falou que é casado? Eu fico curioso pra saber. Deve ser engraçado, né? O que que deve ser engraçado? Não, você falei, pode perguntar, o que que é? Não, aqui, é... Como é que cego faz sexo? Eu pensei, o que que eu tenho que ouvir, né? Como é que cego faz sexo? Eu pensei, será que ele tá achando que é pendurado no lustre de cabeça pra baixo? Eu falei, meu amigo, cego faz sexo da maneira normal que todo mundo faz. Aí ele, ah, segue, pô, se você não vê o passarinho lá embaixo, rapaz, como é que você faz? Eu falei pra ele, olha, meu amigo, se você vê o passarinho lá embaixo, na hora que você tá fazendo o negocinho, você é contorcionista. Não, você vai quebrar o pescoço, meu amigo, você tá lá em cima do... Outro que o passarinho já sabe o lugar sozinho, né? O que é bom a gente acha, né? E ele não desiste. O seguinte, você falou que é casado, você tem filhos? Eu falei, tenho, eu tenho 2. Era pra ter mais, né? Cego não vê o que faz, era pra ter 20, né? Mas os seus filhos são normais? Eu falei, não, tem um que voa. Se você vê o menino voando aí, é meu, manda um alô pro ceguinho lá, beleza? Não, é muito difícil. Teve um dia que eu tô na calçada assim, chega uma senhora e fala, tadinho. Ô, gente, o tadinho dói lá dentro da alma. O dó. Gente, você é tão bonitinho e cego. Eu falei pra ela, dona, será que além de cego, só queria que eu fosse feio, tivesse o pé grande, morasse longe? A desgraça toda numa pessoa só. Me ajuda aí, né? Não, vamos distribuir mais democraticamente isso, né? Por que tem que ser tudo pra mim, né? Aí ela tá assim, mas você é cego total? Eu falei, não, senhora, só até às 6 horas. Depois eu sou motorista de táxi. Só sabe como é que a vida tá difícil, né, dona? Dá 6 horas da tarde, eu balanço a bengala mágica, Shazam! E já vou trabalhar dirigindo um táxi. E aquelas pessoas que acham que além de cego, eu sou surdo? É, tem gente que acha que eu vim com kit completo. Cego e surdo. Eu tô no ponto do ônibus, o cara chega e põe a boca dentro do meu ouvido. Você tá esperando o ônibus? Eu tô. Que ônibus que é? É o circular. Já passou, né? Que merda. A voz do cara entra no ouvido da direita e sai da esquerda até cantando pneu, gente. E tem gente que trata cego como se a gente fosse um poste. Não é que mijam na gente, não. É que eu tô parado assim na calçada, chega um casal de namorado do meu lado e fica comentando ao meu respeito, como se eu tivesse desligado, como se eu fosse um poste, né? A namorada tá assim: "Oh, ele é cego." Como se eu fosse o ET de Varginha, né? "Ele é cego." Aí o namorado fala: "É, e ele anda sozinho pra todo lado, né?" Aí eu falo: "Sabe o que que é, meu amigo? É que eu funciono sem fio, sabe? Mas quando a bateria acaba, eu paro. Outro dia a bateria acabou no meio da avenida, quase que eu fui atropelado." É muito difícil, né? E na rua? Na rua eu tô parado assim, batendo a bengala. O cara chega e me pergunta: "E aí, ceguinho, você quer atravessar pro outro lado?" Eu falo: "Não, o senhor podia me fazer a gentileza de me atravessar pra esse mesmo lado?" Ô, gente, se eu quero atravessar a rua, só pode ser pro outro lado. A menos que algum mágico inventou uma maneira mais moderna de atravessar a rua pro mesmo lado e não me avisou, né? Tem até uma piada antiga, velha, daquele bêbado que chega e tá assim: "Ó, você podia me falar onde é que é o outro lado da rua?" "É do lado de lá." "Ó, você deixa de sacanagem. Eu fui do lado de lá, falaram que era do lado de cá. Eu venho do lado de cá, você me fala que é do lado de lá?" É mais ou menos assim, né? Agora, apesar de cego, eu tenho que ficar assim de olho aberto para algumas coisas que acontecem com a gente no dia a dia. Porque tem muito neguinho que fica querendo sacanear o cego, né? Faz cada pergunta esquisita que antes de responder eu penso um pouquinho, né? Eu tô lá assim na rua, né, batendo a bengala. O cara chega e me pergunta: "E aí, ceguinho, você quer que eu te atravesso?" Como é que é o negócio? "Não, você quer que eu te atravesso?" "É, tô fora." Como dizem em Minas Gerais, né? Sartei do jegue, meu amigo, é? "Você quer que eu te atravesse, hein?" Depois eu falo que quero, ele me atravessa mesmo, eu, opa! Eu sou cego, mas não sou burro, né? Que nem tem gente que fica convidando cego pra ir na sauna. Sauna pra cego? É uma gelada, né? Todo mundo peladão e o ceguinho lá sem ver coisa nenhuma, né? E sempre numa sauna tem um cara muito prestativo, né? Muito bonzinho. Fala com o ceguinho: "Ô ceguinho, senta aqui." "É, sento não, muito obrigado." "Senta aqui, hein?" Sei lá onde é que ele tá falando, né? E depois, na hora de ir embora, eu posso pegar na bengala errada, né? O perigo é se eu gostar, né? Teve um dia que eu cheguei na Rádio Transcontinental e fui entrevistado pelo Rogério Pontes. Aí ele tá assim: "Estamos aqui com o ceguinho da Escolinha do Barulho. Ô ceguinho, você já nasceu assim?" Falei: "Não, meu amigo, eu nasci bem menor do que isso. Por acaso você tá achando que a perereca da minha mãe é de borracha?" Mata a véia, né? Ia ser filho único. O cara não tem dó da minha mãe, não, né? Um dia eu fui pegar o ônibus, né? E o ônibus parado assim no ponto. Eu entrei, primeira cadeira que eu não vi, eu sentei, né? Eu tô lá sentado. De repente chega um cara e tá assim: "Ô, ceguinho, deixa eu sentar aí." Eu falei: "Não deixo não, meu amigo. Aproveita que o ônibus tá vazio e vai sentar lá atrás." "Ah, ceguinho, quebra o galho, rapaz. Deixa eu sentar aí." Falei: "Ah, meu Deus do céu, gente. Isso aqui não é estádio de futebol, não tem cadeira numerada não, rapaz. Vai sentar lá atrás." Aí que ele me explicou: "Sabe o que é, ceguinho? Eu não posso viajar em pé." Eu pensei: "Não pode viajar em pé, deve ser paraplégico, né? Eu sou cego, 0 a 0, não sai não, vai sentar lá atrás." Aí que o cara teve atrevimento de falar pra mim: "Ô ceguinho, se você não sair daí, o ônibus também não vai sair, pronto." Eu falei: "Por quê, ô bonitão? Você por acaso é dono da empresa?" "Não, sou o motorista do ônibus, você tá sentado na minha cadeira." Desculpa, né, que... Sabe que eu não olhei direito na hora de entrar, né? Sentar na cadeira do motorista, gente. Eu vou contar pra vocês uma coisa que parece brincadeira, mas já aconteceu comigo várias vezes. uma avenida de duas pistas. O cara vai me atravessar uma avenida de duas pistas, só que ele vai e me atravessa uma só. Quando chega no canteiro central, ele pergunta: você quer atravessar outra também? Eu falo: não, eu moro aqui. Vamos entrar, meu amigo. Vamos tomar um cafezinho, bater um papo. É, esse canteiro central é o seguinte, foi um sorteio da Caixa Econômica Federal, sabe? É um consórcio para cego. Eu fui o primeiro contemplado. Final de semana eu até controlo o trânsito aqui. Gente, o que que eu vou fazer no meio da avenida, gente? Outra vez eu tô lá, né, batendo a bengala. Eu tô notando todo mundo atravessando e ninguém tava nem aí pra mim, né? Eu pensei, engraçado, será que esse pessoal não tá vendo essa bengala desse tamanho? Será que além da bengala eu vou ter que colocar uma placa na testa escrito cego? Aí eu pensei, gente, será que eu tô fedido? Eu tomei banho semana passada. Aí o que que eu fiz? Olhei pra um lado, olhei pro outro. Não vi nada, né? Claro, eu não enxergo, né? Às vezes eu esqueço que eu sou cego. Mas eu pensei, bom, o primeiro cara que esbarrar o braço em mim, eu garro nele e ele vai ter que me atravessar a rua de qualquer jeito, né? Não demorou muito, eu senti um braço esbarrando em mim, garrei nele e atravessamos a avenida em meio às buzinas, né? Chegando do outro lado, claro que eu fui agradecer, né? Ó, muito obrigado, hein? Não, eu que agradeço, eu sou cego, você me atravessou a rua. Você também é cego? Gente de Deus. Vocês já imaginaram a cena, gente? Dois cegos. Um crente que o outro enxerga, o outro com toda a certeza do mundo. Vai atravessando a avenida cheio de razão. Né? Vamos lá, já balança. Atravessa de olho fechado, nem sem olhar. Depois morre atropelado. Chega lá no céu, os dois, um olha pro outro, e aí, belas? É muito difícil. A festa no seu rádio. Feche os olhos e sinta um beijinho agora. Está ouvindo Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil.

Você está ouvindo Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil.

estou quase arrasado, eu te chamo. E viro para ouvir você dizer: só por hoje. Estou pegando fogo. Me tira o fôlego. Tira o fôlego. Observando cada movimento neste todo jogo de apaixonados. Assombrada por uma noção de que em algum lugar há uma chama de amor. Virando em cada curva para dentro de algum lugar secreto lá dentro. Observando em câmera lenta enquanto você se vira e diz: diz, me tira o fôlego. Meu amor, me tira o fôlego. Me tira o fôlego. E você está na Rádio Antena Web. E nós ouvimos aí a tradução do dia, né? Um Berlim. E antes nós tivemos também a execução da música do AGP. E também nós ouvimos no bloco anterior aí. Deixa eu me recordar da música aqui, hein? Foi exatamente Tarzan Boy, né? Este é o programa Antena Web Show. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, da sua preferência aqui pela Rádio Antena Web, ok? Um abraço para cada um de vocês aí que estão conectados com a Rádio Antena Web, viu? E lembrando para você que o jeito fácil de você entrar em contato comigo enviando o seu pedido musical para no próximo programa ser executado aí, né? Porque já que este programa está sendo gravado, você pode contactar pelo MSN. Anote aí e adicione mendonca@templodamor.com. E também eu disponho do e-mail jntlmendonca57@gmail.com. E também fique à vontade para adicionar o meu Skype, João Natal 4. É tudo juntinho aí e o número 4, ok? E vamos prosseguindo trazendo mais música aí agora chegando. Os Carbonos refletindo sobre a vida. E depois, para Pedro Gaúcho da Fronteira e Legião Urbana, Pais e Filhos. Música. vendo e fico a imaginar. Oh, tudo vai mudar. As dores, a vida, tristeza, eu fico a imaginar. Você está ouvindo Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Jeito jovem de fazer rádio. Thank you. velhas se revoltaram, que droga não é de nada. E o Pedro brigou com a Zélia e deu uma peleia danada. Para, Pedro, Pedro, para, para, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. O Pedro, você está ouvindo o Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. As melhores músicas no ritmo que você gosta. Você está ouvindo Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Antena Web, o programa é Antena Web Show. Mais uma vez, lembrando para você que queira participar do programação aí, né? É muito simples, né? Adicione aí o MSN mendonca@templodamor.com. Repetindo, mendonca@templodamor.com. Também você pode enviar um e-mail jmtlmendonca57@gmail.com ou ainda fique à vontade para adicionar o Skype João Natal 4, tudo juntinho aí e o número 4, ok? E mais uma vez, obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Aquele abraço para todos vocês, ok? E também faço um convite para vocês aí acessarem a página da Templo do Amor, da outra emissora que eu também trabalho. Faço também um programa. Gostaria que vocês também visitassem lá a página, que tem muito mais lá para vocês também, ok? Assim como a página da Web Rádio Digital, né? Ou melhor, a Rádio Antena Web, né? Corrigindo aí, né? É a página que eu vou indicar para vocês visitarem lá também, fazer uma visitinha para nós lá. Tem download, muita coisa boa lá para vocês. É www.templodamor.com, ok? Fique à vontade para navegar na página lá, ok? E sem muita demora, vamos passando para mais música aí, trazendo agora Originais do Samba, Esperança Perdida, e Conjunto Nosso Samba, O Ouro e a Madeira. E José Ferreira, de Urânia, Roncato e Roncatinho, que canta Nostalgia. E My Mistake, Folhas. Quantas belezas deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço, minha tristeza se Chico Jovem de Fazer Rádio. Com tristeza ele me consola. Tenho como testemunha a minha viola. Ai, se me faltar o samba, não sei o que será. Sem a cadência do samba, não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu...

simplicidade de uma lembrança. Voei nas asas da imaginação, fui ver meu sertão quando eu era criança. Os tempos risonhos dos meus lindos sonhos, cheio de esperança. Assim eu via a vovó tricotando e o vovô vaporando cigarro de palha. Esta nostalgia dentro da poesia da minha canção. Que doce lembrança dos meus coleguinhas e as namoradinhas que eu arranjei. As brigas na rua, caminho da escola e o jogo de bola que tanto adorei. Por isso tristonho nas asas do sonho ao passado voltei. Assim eu vi a vovó tricotando e o vovô baforando cigarro de palha. Vi a mamãe com a ninho no Você está ouvindo o Antena Web Show, apresentado por Mendonça, produzido no Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. For heaven, my Lord, my wife, você está da Rádio Web Antena. Tá na melhor. O programa é Antena Web Show. Aquele abraço pra você que está aí na audiência da Antena Web, né? Maravilha, hein? E vamos agora com uma romântica, né? Sente só essa música aqui, ó. E depois na sequência vem Chico Amado em Xodó, Mudança. Je veux, je viens entre tes...

três últimas aí da nossa programação. Pra sumir por tanto tempo, me deixando triste assim. Eu quero ser feliz. Jeito jovem de fazer rádio. Continua todo mundo ligado. Yeah. acaso alguém viu uma vampirinha andando por aí? As melhores músicas, no ritmo que você gosta. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra brasileando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do do meu sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este no sertão. Não há, oh gente, oh não, luar como este no sertão. Se a lua nasce a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia, a luz nascendo no coração. Mais linda neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão que faz luar. Parece até que a alma da lua é que descansa, escondida na garganta deste galo a soluçar. Não há, como este do sertão. Não há jeito, não há como este do sertão. Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra, abraçada à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrada numa cova pequenina, onde à tarde a sururina chora sua firme. Cada cidade tão escura, não tem aquela saudade do luar. E assim nós terminamos o mais um, ou melhor, o primeiro, né? Uma primeira aí, um programa na Antena Web Show. Esse programa que vai se repetir aí em outras vezes, né? É, eu quero contar aí com a sua audiência, ok? Na Rádio Antena Web, ok? no mesmo horário, no mesmo site aí da Antena Web, ok? Eu quero agradecer então o carinho da sua audiência e que Deus abençoe todos vocês aí, né? E fica numa próxima aí a gente se encontrando novamente para mais um programa Antena Web Show. Um grande abraço para todos. Fui. Let your heart keep you warm.